2006. Isaiah boy. Yo. Joe. Joe. Brett. Brett. Charles Ross. Todo aquele que se julga mais que eu, para todo aquele que quer tudo o que é meu, eu não papo dessas cenas. Querem abuso, abuso eu dou. Ficam fodidos de ouvir meus sons e vejam o meu flow. Oh, vamos todos, pontapés e socos, acabar com a raça de porcos. Chocam a vossa gente de frente, pois sinto um feeling diferente. Falsidade, tudo arde, apertas contigo e nada faz. E já tens em drogas, a mim não sufocas. Tocas aonde não deves tocar. Andavas, liga por te alejar. Para todo aquele que sinto o que eu digo, para todo aquele que ao meu lado é meu amigo, para todo aquele que está comigo na hora do perigo, pois é ninguém distinguir um amigo. Farejo o perigo, eu toco ninguém, HNC é onde eu vivo, não vivo de improviso, é tudo pensar, pois só assim chego a algum lado, pois sou capaz de deixar fakes para trás. Explico e digo, é fácil de compreender, andam a arranjar maneira de se foder. Queremos ver polícia a correr, tombar no chão, lamber o alcatrão, pisar a cabeça, a fugir depressa, pois entre nós é uma grande festa, ninguém é uma grande festa. Para todo aquele que sente som, sente som. Estes nomes são da GR, Charro Pop, Charro Pop. Para todo aquele que se julga melhor que nós, fiquem a saber, são trolhas, fazem som, fazem som. Para todo aquele que sente som, sente som. Estes nomes são da GR, Charro Pop, Charro Pop. Para todo aquele que se julga melhor que nós, fiquem a saber, são trolhas, fazem som, fazem som, fazem som. Já entrou o buro, que já fumou do cachimbo, mas todo bro, banco, onde é bro, isso não interessa. Interessa as boas peças, e o resto é conversa. Joe boy, checka, checka, é logo o som, checka, checka. Mas tu não pescas, nada disto, fica fixe. Mas existe, eu não caio, tu já caíste, já partiste. Ninguém tá triste, boy, assiste. Tás aí a tentar cantar, e tu só tens é que te narrar. Para não complicar, é só mais uma para fumar. Com os papas aterrados, Joe. E o Char fuma, e o Ti fuma, e a GIR fuma, e faz mais uma. A GIR e basta, eu creio. Mando-te fazer a pista, vai-te fuder. Quem tá aqui é suficiente. Por isso, boy, fica ciente. Isto é segundos que, segundos que. Isto é segundos que, segundos que. Para todos aqueles que sente só, sente só. Estes nomes são da GIR, Char Pop, Char Pop. Para todo aquele que se julga melhor que nós, fiquem a saber, são trolhas, fazem som, fazem som. Para todo aquele que sente. Sensou, este nome são da GR, Charro Pop. Para todo aquele que se julga melhor que nós, fiquem a saber que são trolhas, fazem som, fazem som.